Aumente bom voo. Ô, meu Tango em Jambravo, não escuta? Chame 121 decimal 9 o solo, ok? Alô, X-ray, Oscar Vitor. Que quilo Zulu pra cima? Vai o transponder, ok? Vai tirar o transponder e depois chama novamente a torre aqui. O azul 4089, decolado ao Zulu 3, controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, azul 4089. Passaria do 2230, Anim, mantém pistona 0. Whisky, quilo Zulu negativo, rotatório. Whisky, quilo Zulu informe e processo. Salvador azul 4089. Se possível, para utilizar, decolar na Delta. Decola da Delta, ok. Coordenação com a torre, então você vai prosseguir via Kilo, Delta e no ponto espera também a torre 186. Gente, Mike Jet 1000. Gol 9924, tem um helicóptero mantendo 500 pés na proximidade de túnel, não interferirá na aproximação. Gol 9697, está fazendo desvio? Pode prosseguir para ir aguardando um possível 360, ok? Vai aprovar. A 7 vai reduzir. Mas já vou. O passaria do 2230, vento 130 graus, 099, livre decolagem pistão no zero. 697, prossiga. Colo 697, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilidade. 2000 e LS, reportaremos. 690 corrigindo, desça para 2.500 pés devido tráfego manter 1.500 pés. Autoriza da El para azul 4089. Cono 697, desça para 2.500 devido tráfego manter 1.500 pés. Edio 697, 2.500. Azul 4089, autorizado da El. Gente da El. Vitor Bravo, isso que informa estimado para o pouso. Só para copiar, Guarulhos 340. Ativo, Tango India Bravo, ciente já acionando no, na Enrimar. Aguarda para decolagem devido à aeronave nacional da 17 para pouso, ok? Ali opera 19 decimal 35, aciona 5014, cotejo. Zero, decolado ao Juno 5, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Papatango, X-ray, Oscar Vitor. X-ray, Oscar Vitor, ciente no ponto de espera da Delta, número 2 para decolagem, aguarda. Positivo, aguardando, X-ray, Oscar Vitor. O Tango India Bravo na escuta. Confirma-se visual com o Cirrus na final no site. Arbo Elefa, sobe ao 200, 2230. Salvador, Gono 924, final Gono 0 estabilizado, avistando baixado e travado. Gono 924, ciente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 10 nós, para informação à sua esquerda, sem interferir, temos um Cirrus para pouso na pista auxiliar, ok? Ciente, livre de pouso no 0 com 1924. Para 2.500 pés, autorizado LS, reporte estabilidade. Gente, reportaremos. Policopião Papapá, Mike Jet Romero, ingressando na linha do litoral sul, através do Patrícia Sul, com o produto de Capão para regresso. Obrigado, abaixo. Cliente, Mike Jet Romeo, chame torre, 18, decimal 6. 18,6, graças, boa tarde. Sinal no zero. Prossegue aguardando, ok? Transferência de comunicações, Tango India Bravo. Tango India Bravo, já está prosseguindo, já está superando os dois tráficos. Torre, boa tarde, é o Papapá, Mike, Leste, Romeu, passou o passo de Brasil, acompanhando o Probe, farol de Itapuã para reserva na da base. Afirmativo, Mike Juliette Romeu, mantém o farol de Itapuã aguardando instruções. T97-2000, estabilizado ILS, o 697. Uno 697, compete aproximação, torre 18 decimalmente. 118-6, no 697. Sabe o que é que vai ficar por? Serra Golf, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 130 graus, 08 nós. Torres Salvador, este é o Gol 697, estabilizado, avistando. 697, gente, continua a aproximação, guardando pista livre. Na sua escuta. O Tango Índia Bravo agilizando o cruzamento, ok? Agilizando o cruzamento, sinal no zero, aguardando as referências. Agilizando, aguardando na frente, o Tango Índia Bravo. Gol no 924, Paulo Juno 8, liberando via Fox, 121, decimal 9. Via Pesulu 10, decola 10, a curva à direita da Eole da Brise, controle 1935, aciona 5565, cotejo. Temos um helicóptero, sentido contrário, cruzando a final da 10, prosseguindo o farol de Itapuã, ok? 10 da Eole da Brise, aciona 5565, correto, confirmo o gate. 08, quando pronto, só me impulso o estacionamento, o 1754. 1924 da Gol, prossegue Alfas, Juliette para a posição 01. Confirmando, não consegui compreender, confirme. Alfas, Juliette, 01924. Afirmativo. Avistado 697. Mais Serra Bom, foi estacionar frequência livre. Mike Juliette Romeu visual com helicóptero sentido contrário, prosseguindo o farol de Itapuã. Afirmativo, senhora. Afirmativo, mantém o farol de Itapuã aguardando o Mike Juliette Romeu. Tá, mantém. Esperando o farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu no visual com helicóptero. O Tango Índia Bravo visual com helicóptero no farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Com visão, estou mantendo a separação, estou aqui em Piatã, senhora. Afirmativo, prossiga e aguarda, aguarda a transferência de comunicações. Tango Índia Bravo. Aguardando a transferência, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, agora chama o controle em 119, decimal 35, tem um bom voo. Grato, 1935, Tango Bravo. Gol no 697, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 09 nós. Webjet prossegue baixado e checado, 697. Webjet 6721, decolado aos 21, controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho, senhor Neto, 6721. Whisky Kilo Zulu, final no 7, aguardando autorização de pouso. O Mike Juliette Romeu prossegue direto para o pátio da Bata? Bem ativo. Autorizado o cruzamento final no zero, aguardando autorização. Mike Juliette Romeu. Entendi, Tango Índia Bravo. Controle, muito boa tarde, a web 6721, na sua escuta, passando 2 mil pés. Web 6721, contato radar, sujou 330, saída Momo. 330 na Momo, autorizaria para o TI ou a Tabucu, teria como coordenar com o centro para o 6721? Web 6721, agora de coordenação. Obrigado. Controle, Tango Índia Bravo, cara, não copiei a última vez, sabe? O X-Way Oscar Vitor ali mantém que estão no zero. Negativo, alinhado e matou o X-Way Oscar Vitor. Só pedindo a gente direcionar, vou precisar uma... Roberto, próxima à Kilo Zulu, para informação, nós temos o helicóptero Robson 44, vai prosseguir direto para o pátio da Bata sem interferir, ok? Com a sua aproximação. Estação chegada a mar e desça para o nível de voo 060. Estava identificação mar 060, voo 1300. Sanguí de Abrafo tem 6 minutos para subir para 1500 pés e após descer. Positivo, 6 minutos, você está iniciando a subida agora. Sané 6315, desça para 4 mil pés, o ajuste no 019. 4.013, Web 6721 autorizado direto para o TI. Direto para o TI, muito obrigado, 6721. O vento 140 graus, 09 nós. 4.009, autorizado para o 7.030. Toda a autorização para o 7.030. Sem problemas, autorizado Campina Grande, nível de voo 36390, via Upper Zulu 10. A subida será Puka, transição Zipar. Puka Zipar, com curva à esquerda. 5565 é o código, 1935 é o controle. Correto, chame pelo Chubé Castelamento. Obrigado. Para o Tati Rô, 1847, 1435, bom voo. Positivo, 5551. Controle, 12935. Eco, eu acho que é Vitor. Track autorizado até o Pad 4, estacionar frequência livre, solo aos 24, Whisky Kilo Zulu. Controle de Salvador, boa tarde, Papatango, X-Ray, Oscar Vitor. Oscar Vitor, prossiga. Decolado, cumprindo a saída da EL. Solicita quanto possível, direto Nels, X-Ray Oscar Vitor. X-Ray Oscar Vitor, contato a data de voo 220, voe direto da EL. Positivo, aprovando da EL, grato, X-Ray Oscar Vitor. Estou bravo, isso que prossiga. Meia 97, ingresso Juliette, portão 5. Vente, Vitor Bravo. Controle, como já brava? Controle. A minha brava tá, vai descer para os 500, até os 200 pés aqui agora. Confirme para o controle. Estava com a atenção de 1500, já estou descendo para os 500 pés. Tem, estando muito bravo. Estava até os 200 pés aqui, é uma fotografia. Tem. E alinhar e decolar pistão no zero. Tá, né? 6305 desça para 2000 pés. O ajuste é 1011, autorizado ILS, é posto avisado. Autorizado ILS, Tanea 6305. Web 6721, chame Recife, frequência 1255-45, alterna 1265-85. 2545-2085, Web 6721, obrigado. Controle, gol 1806, bom dia. Boa noite, 06, contato arrasado, voo 230, saída PUCA. 230 na PUCA, 1806. Gol 1328, desça para o nível 050. Descendo para o 050, 328 da gol. Canavés Paris, Vitor e Desilete. Vitor e Desilete, reporte na rotatória. Rotatória. Autorizado, senhor preenche táxi. Tem, deu 59, 7, 4. 328, autorizado, via? 328, desça 2000 pés. Ajuste 1011. 1011, 2000 pés. Gol 1328. Sané 6315, completo de aproximação, torre 18 decimal meia. Autorizado, chama pra iniciar táxi. Boa tarde, tá passando o Vitor em Desilete. Vitorinho de Juliette, boa tarde, final 07 autorizada. Reporta visual com o Airbus da Oceanena, final 10. Frequência 125-45, alterna 126-85. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, o Vitorinho de Juliette. Autorizado TLS, é posto estabilizado. TLS, é posto estabilizado, 3-2-2. Vitorinho de Juliette, ajuste se como número 2 para pouso em Salvador, ok? A retaguarda do tráfego da Avianca Nacional 90. Sim, está indo para a redução, Vitorinho de Juliette. Salvador, Xanair 6315, passou externo, normal, vai estar travado. Gol Xanair 6315, boa tarde, continua aproximação, para informação à sua esquerda, nós temos um Papa Alfa 32 aproximando para cabeceira auxiliar sem interferir. O vento 130 graus 099, livre pouso pistão no zero. Eu sou do seu tráfico no 10 graus 63. O estado do Pico Açúcar. Gente, tango e de abraço. Sané 6141, nossa identificação, chegada Bonf, desça para o nível de voo 070. Ah, Bonf, bom, boa tarde, pronto para cópia, morro? Autorizado morro, o nome o pé, sai no corredor axé, curva direita, cabeceira 10, 0137 é o código, 1935 ao controle. Serra Golf, me confirme por favor, apenas o pátio PLB. Ok, 4 a bordo, acionamento, táxi de decolagem agora com a torre 18-6. Gol 1806, chame Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Frequência 125.45, alterna 126.85, gol 1806. Com 626, contato radar na posição Conde, voe na proa de Bonf, reposte ponto para descida. Bom, 328 estabilizou, né, aliás, visual, capítulo. 1328, compete aproximação, torre 18 decimal 6. 18 mesmo, bom, 328. 63 no 5, no solo aos 35, libera a direita, solo no 21 no decimal 9. 219. 2 Salvador, gol 1328, passando externo, embaixo e travado visual. 328, boa tarde, continua a aproximação, aguardando apenas o eixo livre, ok? O gol no 328. Fechou, estou na escuta para autorização de pouso. 6315, prossiga táxi Alfa, reposte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, passará agora. Gol no 328, agora sim, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, no 0 norte, check 3. Sim, estamos embaixo travado, livre pouso, gol 1328. Vitor Índia Juliette, solo aos 3 meses, backtrack autorizado até o parte 4, estacionar frequência livre. Controle, bom dia, aqui 5595, no 190, passou para bode, no ideal de descida. Trip 5595, desça inicialmente para o nível de voo 060. 060, trip 5595. Obrigada, Mari. Romeu, Romeu Lima, está autorizado então para Serra November Eco Yankee. Nível de voo 065, sai inicialmente no corredor axé com a primeira curva direita após a decolagem. 5004 é o código, 5004 e o controle em 119, decimal 35. Excel, Oscar, Bicho, chamei esse frequência 125, 1 alterna, 13, decimal 25. Correto, Romeu, Romeu Lima, me confirme o pátio PLB? 325, Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, copiou. 1063 no 5, ingresso Juliette, portão 04. 05 vai atingir 80. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, é o solo Salvador. Solo aos 38, libere próxima direita via Fox e chame solo no 21, decimal 9. Direita via Fox, 219, 328. A gente aprova para você. Com 9, meia dúzia a bordo, 4 e 15 de autonomia alterna no Galeão. Táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, ponto de espera 686, 3205. Salvador, boa tarde, aborto 322, desculpa na foto. 328, boa tarde, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 328. Joga atrás com 2,5. Colocado, vou tomar. Ingresso, pistão no 7, reporta alinhado e pronto para decolagem, o Mike Serra Golf. Essa posição. Tango, Índia Brava, chame torre, 1,8, decimal 6, para coordenar. Vamos lá, torre, coordenar aí, Cona, obrigado. Tango, Índia Brava. Tango Índia Bravo, mantenha a frequência da torre, só confirmando, vai acender para 1.500 pés. Só quero me atualizar, 2,5. Confirme, não entendi. 2,5, necessitaria por uns 2 minutinhos. Afirmativo, está autorizado então a ascensão e mantenha a frequência da torre, ok? Mantenha a tua frequência, Tango Índia Bravo. Bono 754, decolado 240, controle de transfere em 199, decimal 35, sem bom voo. 5, obrigado, voo 1754. Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 328. Romeu, Romeu Lima, chama o solo novamente em 121, decimal 9, ok? 390, saída PUCA. 390, PUCA, 754. E aí, poderia repetir, por favor? 566, de São José, 050. Repetir, por favor. Agora 1.700 pés ascendendo, temos o helicóptero Robson 44 e este helicóptero vai manter o farol de Itapuã nessa altitude, ok? Então, na decolagem, após a decolagem, reporta visual com o mesmo aguardando o transferente de comunicações. O vento 1,50 graus 09 nós, livre decolagem, pista 1,7. Salvador, boa tarde, 3805, ponte espera, não, 05, boa tarde, ali mantém o som 0. 3805. Romeu Lima, no pátio 5, livre acionamento, reporta táxi. O Tango Índia Bravo na escuta? Na escuta, tô vendo, tô visual com a relagem do Max Lago. Afirmativo, só confirmando, vai manter 2.500 pés no farol de Itapuã? 2.500, senhorita. Afirmativo. Romeu, Romeu Lima, no pátio 5, livre táxi, reporte para ingresso, pistão no 7. Nível de voo 370 via Upper Zulu 10. A subida será Puka, transição Zipar. Puka, Zipar. Com a primeira curva à esquerda após a decolagem. 5026 é o código, 1935 é o controle.